Afirmativo. Sim, direto destino Max Juliet Romeo, repórter visual para pouso. Reportará no visual para pouso, Romeo. Para quase chegar na atualização. É o número 2 para a Copa, guarde o Xenia 6225. Agora estou guardando. 2 mil pés, ajuste no carona 2, está livre o ILS 3527. Romeo 05, ingresso Juliet para o portão 05. Juliet 05. Azul 4299, pronto, cota. Já chega. Autorizado, Campinas, nível 360. Decolagem da 1 a 0 com curva à direita. Perfil de saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 196 até Bravo, até o Zulu, e após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5556, controle APR 120, decimal 8. Autorizado para Campinas 360, decolando 0, direita da El Leda Bridge, o Zulu 196, Bravo, até o Zulu, rota do plano. Acionando 5556, controle 120, decimal 8. Está na posição 3, informarei quando pronto para o pushback e acionamento com 3 atalhos. Gente, o atingimento está correto, azul 4299. Cena 6225, cota. Pronto. Autorizado, Brasília, nível 320, decolagem da 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída Momo, Nitsa, após o apuído, onde intercepta upper whisky 1-0 e prossegue conforme o plano. Acionando o transponder 5553 e controle APR 120, decimal 8. 620 autorizado, decoda 5-5, curva esquerda após, perfil de saída Momo, Nitsa, após apuído, upper whisky 1-0, de acordo com o plano, transponder 5-5. 3, controle de saída 1202. Controle de saída 1202, decimal 8, o Oxenem 6225. 2208, sem problema. Correto, time pronto, para pushback e acionamento na posição 01. Delta cópia. Time, tá pronto, cópia. Autorizado, Manati, 9 mil pés, decolagem da 1-7, curvando à direita, corredor Axé, acenando o transponder 0125 e o controle APR em 120.8. Local de pouso. Frequência livre, Juliette Romeu. Frequência livre, Romeu. Ok, está autorizado, vai decolar da 1-0. Ok, está autorizado, chamo para o táxi. Momento táxi, decolagem, torre 198, decimal 95, ajuste no 0, 12, bom voo. Ajuste no 0, 3859. Só o foco disparado, o voo. Firme? O foco disparado para o voo no 605. 605. Gente, Lima Papa Mike, frequência livre. Estabilizou a trip 5217. Trip 5217, completa final torre, 118.95. 118.95, vai dizer. Mike Serra Golfe. Apenas para informação, terá um tráfego no rumo do senhor com destino a Salvador, mantendo 080, correção, no rumo contrário ao senhor, mantendo 080 com destino a Salvador. Torre Salvador, trip 5217, estabilizando o LS XOI da 1-0. Olhe Aracaju. Cheque o trem, livre pouso 1005, 0 graus 10 nós. Baixou e travou, trip 5217. Eco Delta, livre acionamento, chama para o táxi. Estabilizado, 3859. Mike Serra Golf. Agora 70 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 075, chame controle Aracaju 1203 para instruções. Salvador. Oscar 6225, número 1, para busca de estacionamento. Zanig, que pistola é contra-ataque, Oscar 6225. Contra-ataque 6225. Estabilizado, final INS, pista 10. Completa final torre, 118.95. 18.95. Porta táxi. Vai reportar para o táxi, boa nave 23. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3859, estabilizado, final INS, pista 10. 5217, aos 48, direito 121. Direito 219. 3859, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando a pista livre, 3859. Oscar Bravo, reporta 20 megas. Tem sem frequência livre, apenas o tráfego à sua frente. Tá, 500 pés também com o mesmo destino. Salvador, 352-7, bom dia, Brissac Taxi, via Alfa Quilo para parte 3. Quando lá, tente o sinalizador. Alfa Quilo, parte 3, 3859. Número 4299 da Azul no 3, puxa acionamento. Te mantém a posição, aguarda Azul 42 na frente. Perfeito. Confirmem, 225. Estamos com 105 a bordo, 4 horas e 23, alternando Goiânia. Gente, autorizado, segue até o ponto de espera da pista 190. Vem de alfa no ponto de espera, vai chamar a torre, 18 decimal 95, o ajuste 190 no 2. Santidade autorizada, pedido via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Lá, torre, 18 decimal 95. 234, Xené. O Gol 923 para o táxi, tem 175 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão. Gente, o Gol 1923, autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio, Indy Alpha no ponto de espera vai chamar a torre 1, 18.95, ajuste 10, 12. Pátio, Indy Alpha, vai chamar 18.95, 1012, ajustado, Gol 923. 923, confirme somente o POP, 1.35. 1.75. Paciente, grato. Salvador. Bom dia, Otan 3859, liberou. Otan 3859, prossegue táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette. 4299, cuidando que equipe de sola, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda está livre no 03, chame táxi. Passou o Gol, te informa táxi, após o push, 4299. 17. Firme. 6225, decolagem autorizada, 040 graus, 10 horas. Decolagem autorizada da 10, Xané 6225. 3859. Juliette para 09. Juliette, guarda volta, 3859. Controle, o Guardião 0B está de volta, sabe? Frequência livre. Sério, 923, alinhar e manter. Alinha e mantém, igual 923. Xané 6311, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, está livre LS, reposta estabilizada. 2 mil, desculpa, 380 brasileiro. Árvore Elefa, aguarda, posse, preferência, trabalho. Solo. Dois, 125 ao 5128, boa viagem. 128, obrigado. 1 do Procópio, o Xanem 3, 1, 2. Como Nitsa. Xanem 6225, contato radar 320, saída MOM. 320, pista da saída MOM. Táxi azul 4299, Galeão 1340, 125 agora. Autonomia, por gentileza. Quatro, confirme a alternativa, por gentileza. Galeão 1340, 125 agora. Sim, saída até o ponto de espera da piscina 0 via Índia e Alfa no ponto de espera vai chamar a torre 1, 18.95, ajuste na 0, 1, 2, não vou. 0102, Índia Alfa, ponto espera 18.95, boa semana, 4299. 3304, Cota. Autorizado, Brasília, via Zulu 17, nível 380, decolagem da 10 com curva à direita, perfil de saída Arbo, transição Elefa. Acena no transponder 5567, controle aéreo 120.8. Correto, me pronto pushback, acionamento na posição 04. Em mantendo 04299. Correto, Indy Alpha no ponto de espera vai chamar a torre em 198.95, o ajuste 1012. Né, 6311, completa final, torre 118.95. Nível 350, decolagem da 10 com curva à esquerda, perfil de saída Pulca, transição Caju. Acena no transponder 5563 e controle aéreo 120.8. 360, sem restrição, o 923. Isso ali é 29. Correto, me pronto, pushback, acionamento na posição 1-0. 06? 06? Lido litoral, retorno a Salvador? Decolou do CAB, da na vertical de Suaçu. Gente, aguardo transferência, Guardião 06. Aguardando transferência, Guardião 06. Livre decolagem, azul 4299, sismo zero. Espera, Tango November. Livre pouso, 05, 0 graus, 12. Livre pouso, 63 de novo. Pode estar fora. Torre, 1895. 1895, 06. Gol no 923, Rua Leda da presença. Leda, gol 923. Salvador, gol azul, 4298. Visual com a Avianca. Corrigindo, já não é mais tráfego para o senhor, está livre de prosseguir até a cabeceira no 7406. 150 graus de nós, aposto no solo controlado. Reportará no solo controlado, Guardião 06. Vou no 072, identifica a chegada, Mari, desce até o 50. Tango Arizona. Não, no solo 02, Gemino 2, Gemino 2, Gemino 2. 3, 1, 1, 3, 1, 1, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Novembro, autorizado a decolar, 40 graus no sinal. O Chanel 6225, Recife 2545, alternado no 2685, bom voo. 2545, alternado? 12685. 2685, já. Alfa 17, Guardião 06. Qual no 072 o oitavo da presente? TAP. Salvador, muito bom dia, é o Gol 605, tem informação da Vemba. 605, Galeão 360, tá pronto, cópia? Apelo. Autorizado, Galeão, nível 360, via Apenzulo 1-0, SMAP, Lúvito, repasse conforme o plano. Decolada 1-0, no perfil da saída da EL, Leda, Bridge. Acena no transponder 5564, controle a em 1-0-8. Afirmativo, Gol 605, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via roda plano de voo, conforme a Cruz do Lula 1-0, SMAP Lúcio. Decolada 1-0, curva à direita, saída da Elenda Bridge, transponda 5564, controle 120.8, no 605. Juliette. Fechando em 63. É 3-1, ingresso Juliette para o 062. Juliette 06-63-9. Gol 1605, está correto, time pronto, flashback e saneamento na posição 05. Maragato. Whisky Kilo Zulu, prossiga. 5/5. Tomou o controle, 5-4-9-9. Sim, bom, número já. 13325. Obrigado, bom dia. November 5, 4, Tango November. Na sua escuta, tá cruzando 6000. November 5-4, Tango November, contato radar 400, saída da EL, mantendo perfil. A saída da EL 400, 5-4, Tango November. November, 54, Tango November, chama Recife, 251-3325, bom voo. 251-33, confirma a secundária? 3325. 3325, obrigado. O pastor 32 até 4 mil pés, hoje o chão 012. Controle, bom dia, gol 1888, informação mais. Gol 1888, identifica a chegada Mari, desce até o 50 na Prodi Mari. Desce ao 50, Prodi Mari, gol 1888. Gol 1072, desça para 2 mil pés, o ajuste no 012, está livre LS, reforço estabilizado. 2.0.0.0.0.7.2.0.0. Salvador, muito bom dia, o 3.6.6.3, cliente da novembro, ponto para 4. 3.6.3 autorizado, Guarulhos, nível 340, decolagem da 1-0, com curva direita, perfil de saída da El, Leda Bridge, onde intercepta por Zulu 1-6 até Bravo até Zulu e após conforme a rota do plano. Acelera o transponder 5573 e o controle opera em 1-0.8. Positivo autorizado no 340, saída da El, Leda Bridge, logo após a Zulu 1-6 conforme o plano. 7-3, transponde 1208, com controle 3663. 3663, está correto, confirma somente a posição que você se encontra? 8. Ok, grato. Hey, Salvador Ground, good morning, American 92. American 92, go ahead. Muito bom dia, no response on 121.1, looking for clearance to receive it. Flight to clearance, American 92. American 92. 92, right to copy. Affirmative, American 92, with information November, expect pushing 10 minutes. Position 11. American 92, cleared Recife via Upper Whiskey 58, flight level 390, runway 10. After departure, left turn, Puka departure and the casual transition. Call code 5575, Salvador approach control 120.8. Roger, American 90 is cleared to Recife via runway 10, left turn after departure. Puka departure, understand Alpha, Romeo uniform transition.